Essa 03. O 2303, direto para o Coral, sobre mantém nível 100. Direto para o Coral, sobre mantém 100. Confirme sua velocidade indicada. 2-0-0-3-1-5-4. O azul 27 no centro está livre da gestão de velocidade? Firmo, direto Duna, desce para 4 mil pés. 4 mil pés livre da gestão de velocidade, ok? Ok, direto Duna, sem restrições. É o número 2, cópia. A própria cópia também para acionamento pushback. 97, descend, maintain, 5,000 feet, altimeter 019er, flying direct to pillow position, after pillow 2, and the test up localized call for a left at runway 10. Para a torre 98.95, KNH 109. Bate o Índia, ponto 10, torre 895, gol 2009. 10, gol 1097. Roger, flying direct to pillow, descend to 5,000 feet. Speed slowly. Controle, bom dia, boa tarde, 3614. 3114 é o controle, boa tarde. Desce e mantém nível de voo 060, direto Duna, altímetro em Salvador 2019. Boa tarde, direto Duna, 060. Maurício? Oh. Josemir, bom voo. Bom. Controle de Salvador, 2462, nível 1962. No 4462, contato radar passando, corrigindo uma milha para Coral. Reporte para descida, direto ITAP. Direto ITAP, 4462. Camará. 9355, pronto? Pronto, Capitão, 9355. Voo 9355 autorizado, Campinas, via Upper do Luno 0, nível 380. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à direita, na saída da Euleda Motiva, transponder 5456, controle 120.8. 3-0 autorizado para Campinas, via rota do plano, Upper do Luno 1-0, da Euleda Motiva, a saída, decola da pista 10, curva à direita. 5456 transporta 120.8 ao controle gol 9355. O 9355, só confirme o transponder novamente. 5456. Correto, está pronto, puxa? Afirmativo, pronto, puxa no 11. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, gol 9355. Azul 4065 no preto, especialmente. 54, vento, 180 graus, 109, utilizado pouso, pistão 1-0. Eu pouso 1-0, 103, 1-5-4. 1-2-7, 1-5, informe a velocidade indicada. 2-4-0-9, pode manter? Pode, afirmo. Solicito que mantenha essa velocidade até a próxima duna. E manterá até a próxima duna. Pode descer para 2.010? Negativo ainda devido ao aeródromo de Vera Cruz, as possibilidades de aeronaves decolarem de lá sem efetuar contato, subindo até 2.500. Possível, é 4.000, formará próxima altura reduzida. Controle Xanã 6305. 315, boa, contato, radar direto Leda, sobe 360. Direto Leda 360, 6305. Pronto, cópia. Cópia. 1884 autorizado, Aracaju, via Golf 677, nível 230. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aru. Transponde 5442, controle 120.8. 230, aprovado para Aracaju, via Golf 677, decola na 10, na primeira curva esquerda, na Puca, transição Aru, transponder 5442, o controle no 20, decimal 80, gol no 884. Uno 884, cotejamento correto, chamou pronto para o despegue, instrumento. Ah. Voe para o 170 até uma centena, após uma centena, Leda. Esquerda 170 até uma centena, após Leda, 63, 95. 6 com 4 horas, altera com 20. Chame o Sole 121 no decimal 1, 3154. Fazendo o número. Que aumenta até através do gate 612. Através do 612, gol 9356. Salvador, com a no 3154, quebrou. 3154, Alfa, reportante da Juliette. Alma, rapidão, entra direto, 3154. Salve, Salvador, boa tarde, 3567, ciente da informação, Mike, Brasília, 360, autorização. Ah, hotel Mike Vitor, controle, ação de identificação, direto ISAP, 070, autorizado. Direto ISAP, 070, autorizado, já. Azul 4462, controle, desce, mantém 3.000 pés, altímetro 1099. Azul 4462. 4462. Azul 27 no 5, controle real, autorizado para 2.000 pés, Luna livre, LS, pista 1-0, reposta estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2.000, Azul 27 no 5. 09 aguarde, sentiu para decolagem, gol 2009. Guarda. 1-9-8, decimal 95, QNH 09. 09, direita, ponto 0-18, 09. 035, limite ao localizador, 6-1-4. 035, limite localizador, 6-1-4. 8 decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Segue azul, 1295, pode estar, gol 936, segurança. 763, 95, não tem o tráfico. Autorizado, chama ataque. Camarada. Essa direta, 6154, Dan. 3154, ingresso direto, portão 05. 0520. Turning left, 220, confirm to go 109 south. Correct, radio vector, turn right, head 220, limit for the authorization is localized course. Turning right, 220, the limit is the localized course, go 109 south. Pode valer, Leda, já 6305. 6305, assim, passa 100, reassume a navegação direto, Leda. Leda voando, 6305. 08, boa. 2009, boa. 009, boa, contato radar, 240, direto coral, após coral, Leda. Voa, Eliel. Direto coral, após coral, Eliel, gol 2009, dá presente. Gente, reposta para descida, altímetro 1019, até a Juliette Serra. Rating 5000, go 1097. Roger that, go 1097, descend, maintain 4000, altimeter 1019. Descend to 4000 feet, go 1097, maintain heavy. Okay. Go 1097, descend and maintain 3,000 feet. Descend and maintain 3,000 feet, go 1097. Azul 4462, desce e mantém 2,000 pés. 2,462. 3,164, 060. 3,164, controle, desce para 4,000 pés, com altímetro 1099, mantém a proa. 1099, mantenha a proa, venha 314. Oh, 1-9-0, question, 1-0-9-7, reduce the maintain 1-8-0-0. Reducing 1-8-0-0, go 1-0-9-7. Go 4462, para 2000 pés, Duna, livre LS, pistão com zero, reporte estabilizado. 2000, Duna, livre LS, estabilizado. Pistão com zero, 4462. Azul 4065, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 099, ajuste no 09. Beijo, reposto para descida, hotel Gillette Serra. Agora para descida, fazendo um pouquinho na esquerda aqui, breve está com a batalha. Ei, ciente. Na Campinas, vamos para 603, 20. Livre. Euro 659, confirme, alternativa? Campinas. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via Pátio, Taxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 1-8-95, Kennegal 0-9. Via Pátio, Índia, ponto de espera 1-8-95, ajuste 90, 1-9. Is in front of you in the localizer course. Roger, we are going to pass the localizer. Go 1-0-9-7. O azul 27-5 está full IRS. Data chama a torre, 1895, azul 2715. 2715, 1895, obrigado. Azul 4462, desce para 2000, livre LS. Zona 36. Torre, Salvador, azul 2715. Azul 4065, decolado 08, chama agora o controle Salvador em 1-20-8, tem um bom voo. 208, obrigado. Azul 2715, tráfego avistado, ajuste agora no 09, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um Boeing da Gol ingressando agora na pista da decolagem e iniciar a corrida aproximadamente 20 segundos, senhor. Ok, estamos a 6 milhas da cabeceira, ok? Porque ela 2715, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. É. Na 6315, passa no 60 e chama centro Recife 125, 1 alterna 3325. 25133325, chama 6315, bom. Maintain 3000 feet, 1097. GDX, maintain 3000 feet, and heading 220. Ifan. 70 graus com 1-1-9, gol 9355. Tem decolagem, gol 9355. 0065, chame agora o controle 1-2-0-8, bom voo. Left, direct Duna, position, report localizer course, descend 2000 feet. Turning left, heading Duna, the report established, go 1097. Oceanem 6314, curva direita para o A1 50. Direita 150, 6314. 4462, torre 1895. 1895, azul 4462. Pois azul 2715. Torre Salvador, azul 4462. LS, pista 10. 4462. Boa tarde, tráfego ainda 9, estado ajuste no 09, número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguarde autorização. Caso não a receba, reporte na DA iniciando procedimento de aproximação perdida. Azul 4462. 4462, continua. Caso não possua autorização, na DA remete 4462. 9355, decolado 10, chame agora o controle de Salvador em 1-20-8, bom voo. 08, boa. 1809-3654. Levou 9355, boa. 355, boa, contato radar na reta até 3000 após Leda, podemos ir 380. 6000 após Leda, mantenha 3 até o 380, 9355. Vai cruzar o 80 para o 70, então o Mike Vitor. Vitor, desce e mantém 050, mínima limpa. 050, mínima limpa, hotel Mike Vitor. Canel 6314, reassuma Duna 3010, reporta localizador, 6314. Duna 3010, reporta localizador, 6314. No 5, solo 11, no direito, no 211. Angelé Serra, torre 1895, certo? 18, Serra. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra, Juliette Serra. Seu Juliette Serra, mantém Itapuã aguardando instruções? Mantém Itapuã aguardando instruções, Juliette Serra. Azul 4462, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, com 1 no 1 nosso. Vive pouso 4462, baixei e travou. Approach 1810, Kentucky Tower, 118 decimal 95. Para 118 decimal 1095. Alça 6000, aprovando o Leda, 9355. 355, cliente. Ponto final para o pista 35, vento agora de 150 graus com 1 no nosso, hotel Juliette Serra. Estamos na ponta final da 35, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado. Pairado, cabeceira 35, vento 150 graus, 119, ajuste 1019, chame solo controlado, hotel Juliette Serra. Pouso autorizado, pairado na 35, cabeceira da 35, hotel Juliette Serra. Bola 659, autorizado alinhar e manter pista no zero. Manter no zero, bola 659. Tower go 1097. 1097, 121 decimal 1. 1211. Controle, contato radar a 70 milhas de Salvador, desce e mantém nível de voo 050 direto a Itap. Presente voo Itap, descendo 4050, voo 9620. 097, continue approach, standby for landing clearance. QNH 09, wind is 160 degrees 11 knots, I still do not have insight on final, sir. Roger, expecting authorization for landing, go 1097. Se mantém 3 mil pés, ajustado 1019. Desce para 3.919, hotel Mike Vitor. 59. Seu Juliette. Alfa vai chamar essa Juliette, 4462. Então vai chamar 6321-06 para o estacionamento. Seu Juliette Serra, pouso parado, cabeceira 35 aprovado, vento no 70 graus com 1 do 2 nós. Boa. Autorizado, chama a taxa. Agora vamos para o estacionamento 65, which is landing on the threshold 35. It's won't interfere with your approach, sir. Roger, go 1097. Salvador. Segundo 5, confirme, parte 5. Parte 4, então. Voo 1097, you clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 14 knots. Clear to land on runway 10, go 1097. Hotel Juliette Serra, considere seus solos 15, táxi a baixa altura até o pátio 4, chama livrando pista no 7. Hotel Juliette Serra. Táxi a baixa altura. Reportar andando na hora, Hotel Juliette Serra. Salvador, é o Uno 884 no ponto de espera da Uno 0, pronto. Uno 884, mantém um ponto de espera. Será. Do 4462, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 4462. Zero, chama centro Recife, frequência 133 decimal 25. 3325, azul 4695. Estabilizado no lock, hotel Mike Vitor. Mike Vitor, ciente livre, LF. NM 6314, chama torre 1895, boa tarde. 1895, boa tarde. Salvador, com 1659, decola. 659, boa, sobe 360, direto Leda. 360, vá no Leda agora, 659. Fala. 19355, passa 160, chama, Recife, 13325. 3325, abordagem. The runway in direction to section to your right and call ground frequency 120.1 for 1097. 1211. 6314, check o estado embaixo da base. Chama 314, por gentileza, confirme a visão do campo. Afirmativo, visual, senhor. Chama 314, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento 190 graus com 08 nós, ajuste 1019. 7613, Hotel Juliette Serra, Hotel Juliette Serra, estacionar frequência livre, bom descanso. Para 6321, para saco, com 970 a bordo, 6 horas, aterrando Goiânia. Oceanamia 321, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via PAT, táxi da Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 109. Ponto de espera 1895, 9019, Oceanamia 7325. 7567, portão 8, push deck, Oceanamia. Só 3567, aguarde pro push. Meu Charlie X aí, aguarde. 95, muito obrigado, até logo mais. Termo. Boa noite, do 4 após a passagem do Airbus da Avianca, agora curto e final pistão 0, autorizado a alinhar e manter pistão 0, agilizando manobras. Boa noite, do 4. Após a passagem do Airbus da Avianca, alinhar e mantém. 1-0, no 8 espaço. Por conta e risco, aguardando cópia. Cadê? Gol 1097, Juliette, portão 09. Juliette 09, gol 109, então. Chame 314, solo 19, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Interseção à direita, 21, 1, litoral 31. Boa, boa tarde, Papá Romeu Hotel, Mike Vita vai passar em dia Sierra. Oceanamia 314, não se escuta, livrando. Livre, hotel, Mike Vitor. Boa noite, 84, autorizado a decolar, pistão 0, vento no 70 graus, 049, ajuste no 019. Autorizado a decolagem, dá 1-0, gol no 884, mas bom. 763-14. Salvador, boa tarde, Oceanamia 327, para autorização Ilhão. 321, não matei a ponte, espera. O que é mesmo pronto para a decolagem, senhor? Está pronto. Certo. Mike Vitor, vento de 1,70 graus, 0,59, ajuste no 0,19, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, Papa Romeu, hotel Mike Vitor. Livre pouso no 1,0, hotel Mike Vitor. Papa Romeu, Charlie X-ray, pronto, copo. 1,884, decolado aos 2,1, chama agora o controle de Salvador em 1,20, decimal 8, bom voo. 0,8, bom. Vera Cruz, decola da pista no 7, após a decolagem curva direita no corredor Axé, a 1 no meu pé, transponder 0130, controle 120, decimal 8. Decola da 1 no 7, primeira curva direita, corredor Axé, Comércio Alexei, confirme parte PLB. Funcionamento, correção, táxi, decolagem, torre, 198, decimal 95, QNH 1099. Para o táxi 295, Papa Romeu, Papa Tango, Detalhe. 3325, boa tarde. Música Juliette, 6314. Alex Ray, na Alex Ray, chame na interseção Romeu para ingresso. Até a ponte de parada Romeu para ingresso. Zona autorizando alinhar e manter o pistão zero. Mantenha a 0 aqui na minha 3, 2, 1. Hotel, prepare a saída da árvore, né? Feia, aguarde cópia. Meu hotel, Mike Vitor, no solo 123, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado, até logo, Mike. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, hotel, Mike Vitor, livrou. Papa Romeu, hotel, Mike Vitor, confirme o pátio. Vai pro lugar da Aerostar. Taxi via Alfa, reporte essa taxi Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, eu gostaria do hotel, Mike Vitor. É autorizado para 2.000 pés. Livre LS pista 1.0. A torre informa chuva leve sobre a pista, ok? Ok, gente, 2.000 vai reportar estabilizado. Gol no 620. Pista molhada. Obrigado pela informação. 27, está pronto para cópia? Papatango Vitor Charlie Hotel, pronto, cópia. Papatango Vitor Charlie Hotel, autorizado. Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo, nível 100. Decola da pista 17, após a decolagem curva à direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5462, controle 120, decimal 8. Charlie Hotel, cotejamento correto, confirme parte PLB. Acionamento e táxi, torno 98, decimal 95, QNH 1099. Salvador 3567 com 1.69, PLB 169, alterna com 15, 3 horas e 30 de autonomia para o táxi. Então, 3567, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via FAT, táxi em Índia. No ponto de espera, chame a torre, 98, decimal 9, 5, QNH, 1099. 395, ponto de espera, 3567, bom. Controle, gol 1884, cruzão no 50. Game? Cruza 150, 1884. Passando Cuca, voa Aracaju. Ah, passando Cuca, voa Aracaju direto, obrigado. passando em Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Roberto Charlie, tem? Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Roberto Charlie, tem? Alex, boa tarde. Visual no litoral, reporte Farol da Barra. Vai para cá, Farol da Barra. Mano, meu pés no Axel. Bravo, o Romero Charlie aí. Capitão, voo no 620. 620, Duna completa LS, torre 1895. 1895, obrigado. Muito boa tarde, esse é o Papa Romeo, Golf Juliette Golf. Golf Juliette Golf. Sabe qual que é a Índia, para ser a Índia Índia, sobrevoo o local do setor norte, com dois a bordo, acionado 0117. Golf Juliette Golf, com licença. Bom, 984, passa nível de voo 210, chama agora centro Recife, frequência 12085. 2085, uma boa. Boa. Salvador, tem 3567, pronto, no ponto espera da 10, tem condição de colagem imediata. 3567, mantém o ponto espera. Uma milha ainda para o externo, gol no 620. Pouso no 620, ajuste no 019, tráfego agora avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus e no 09. Seguinte, no 620. 502, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar sua saída para o gol no 966? Firmo, Puka, transição Zipar. Autorizado nível 370, Upper Zulu 10, decolando da 10 com curva esquerda, Puka, Zipar, a saída 5542 em transponder, 120, decimal 8, é o controle, gol 1966. O 1966, quanto é de transponder novamente? 5542, gol 1966. 5502. 5502, gol 1966. Cotejamento correto, chama pronto, se estiver questionamento. Chamada pronto, voo 1966. Então, Mike Vito, autorizado Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantenha a posição e chame a torre 118, decimal 95. Mike Lima, Mike, na antes da Quebec, 2895 para o cruzamento, então, Mike Vito. Sete, após a passagem do Boeing da Gol na curta e final, pista no zero, autorizado alinhar e manter pista no zero, tanto 3567. Mas Gol autorizado alinhar e manter no zero, tanto 3567. Hotel Mike Vitor na escuta? Mike Vitor na escuta. Está autorizado prosseguir com o táxi em frente via pista? Ingresso na 35 e livra na Papá. Ele copiou, quando ele não recebe seu transponder e o primário indica que você está no alinhamento da pista 17. Olha, saindo aqui. É necessário afastar-se desse setor para oeste, a fim de que não interfira nas aproximações para a pista 17. Paulo Salvador, Luna 620, vai livrar na Fox. Luna 620, táxi via Alfa, reportando para o táxi da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, reporta, Luna 620. Está deixando a papai de branco também. Patrulha, o Golfo Juliette, o Golfo está retornando para o LC na sua escuta. Gente, Golfo Juliette, Golfo. Tá, o Golfo Juliette, o Golfo gostaria de ressaltar apenas que se trata de uma aeronave de alta rotativa e a gente está em voo de experiência na região do LC, condicionado ao tráfego em contato bilateral com os senhores, não vejo motivo da restrição. Então, o Golfo Juliette, Golfo, apenas que afaste-se da presente posição para oeste, sem problema com o tráfego. Interlagos negativo, rota de aproximação para Salvador, oeste está livre. Salvador, rota 3192. 3192, controle, desce, mantém 050, direto ITAP. Direto para ITAP 050, verdade. Chané 6321, sobe restrito, nível 320. Anemia 321, sobe e mantém nível 320. 320, confirma? Confirmo. Então está restrito agora o 320. Correto, passa agora 180, chama centro Recife, frequência 126 decimal 0. 1260, hoje Anemia 321. 120 decimal 8, bom voo. 308, obrigado, 3567. Acionamento do motor. Gol 966 autorizado, chama ataque. Autorizado, portão 1, não chama no ataque. Gol 966. Gol 620, Juliette, portão 07. Juliette, posição 7, gol 620, até daqui a pouco. Fala, Salvador, 131-5. Boa tarde, autorização, Guarulhos 320. Prepare a saída da Euleda Motiva e aguarde a cópia. Golf, Juliette Golf, frequência livre. O Chané 6327, pronto, cópia? 6327, pronto, prossigo. O Chané 6327, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita na saída Coral. Transponder 5465, controle 120, décima 8. Ciente, Leal, zona 80 nível, Golf 677, decola no zero, direita Coral, com o transponder 5465 e o controle 1208. Chalé 327, cotejamento correto, chama pronto. Chama lá. Alô Salvador, boa tarde, é o Golf, Golf Papa. Golf, Golf Papa, prossiga. Golf, Golf Papa, solicitando o reporte da remota 13 do Pátio 1 para a ponte número 10 do Pátio 1. Golf, Golf, papá, aguarde para o reboque. Ok, no aguardo. Vitor Charlie Hotel tem livre ingresso na pista 17, chama o Nero, pronto para a regulagem, Vitor Charlie Hotel. Okay. Oceano 6327, na escuta? Oceano 6327, na escuta do solo? Prossiga, solo, 6327. Qual foi o estimado para o pushback? Ah, nós estamos, por enquanto, sem estimado, senhorita. Então, provavelmente aí 20 a 30 minutos. Hein? Golfo Papa na escuta? Na escuta, Golfo Papa. Autorizado, reboque da remota 1-3 para o portão 1-0. Autorizado, reporte ao término. Ok, iniciando o reboque, estarei com o pé. Autorizado Duna, 2000 pés, livre LS, pista 1-0, reporte estabilizado. Duna 2000, reportarei, muito grato, 335. Instrução de ataque, 85 a bordo, 0420 de autonomia, alternativa Recife. Só confirme, 185 POB? Negativo, 85, gol no 966. Gente, 85, autorizado táxi direita à Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame a torre 1-8-95, QNH 1-0-9. À direita, Índia, ponto de espera 1-8-95. Ajustado 1-0-9, gol 1-9-66. Charlie Hotel, autorizado decolar pista no 7, vento no 70 graus, 0-3, correção 1-3-9. 1-7-0 graus, 1-3-9. Victor Charlie Hotel, decolado aos 39, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, controle Salvador, Victor Charlie Hotel. Salvador, boa tarde, gol no 966, ponte espera da 1-0, pronto. Prédio 1-966, autorizado a linhar e decolar, está no 0, vento no 60 graus com uma dúzia de nós. Ajuste no 019, gol no 966. Ajustado no 019, livre a linha e decolada 1-0, gol no 966. Pista 7, saída agora, Lepa. Pista Charlie Hotel, sobe uma... 0-1-9. Confia, né? Pista Charlie Hotel, contato radar na decolagem, sobe uma tem 3 mil pés, direto, Lepa. Confia. 3 mil pés, direto, Lepa. Pista Charlie Hotel. 1-0, Piraí, após técnico Pacota. Nível 320, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da Eole da Motifa, transponder 5471. Você não podia confirmar só a rota completa, por favor? Upezulu 1-0, Piraí, DCT, Umbade, Upezulu 44, Pagog. Tá certo, então confirma a rota completa. Vou autorizando, 320, da Eole da Motifa, decola 10, curva à direita, 5471, transponder 0315. Hotel Romeu na escuta? Volume radial ideal de saída? 4 mil pés, altímetro 1019, então 3192. 4 mil, 1019, então 3192, vá um pouquinho à direita para evitar uma formação. Gente. controle Salvador, uma boa tarde ao Gol 1966, saída Puca, transição Zipar, passando 1300 perto. Boa tarde, 1966, sobre 370, direto Jamo, vigilância, Gol 1966. 370, direto Jamo, Gol 1966. Voador, Alçana 3192? 3192, autorizado Duna, porém 4 mil pés restritos. Ok, 4 mil e Duna, direto. Controle, autoriza o voo de paz do presente para o Gol 1966? Ativo, voa Jama, guarda de paz. Jama, guardando de paz, Gol 1966. Confirme novamente a ideal de saída. A radial é 315. Cliente, aguarde. Rodando 3155, puxa para o 5. Confirme, quem chamou? Na 3155. Na 3155, autorizado pushback, chama táxi. Claro. Solo, gentileza, previsão para o azul 27 no passo. Agora, pronto, cópia. Afirmo. Azul 27 no 4, autorizado barreiras, falta conforme o plano de voo, nível 180, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, transponder 5162, controle 120, decimal 8. Autorizado barreiras conforme rota plano de voo, decola da cabeceira 10 com nível 180, após a decolagem, quero convencer o Momo, transição VATAP, transponder 5162, controle 208, azul 2714. Azul 2714, cotejamento correto, cima pronto, pushback. Pode ver, obrigado. Juliette, Hotel Romeu, pronto, cobre. Juliette, Hotel Romeu, autorizado Serra November, Tango, Quebec. Rota conforme o plano de voo, nível 120. Decola da pista 17, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, após segue direto conforme rota. Transponder 5425, controle 120, decimal 8. Juliette, até o meu cotejamento está correto? Por acionamento Itaqui, torre 198, decimal 95, quem negar 10 no 9? Como direto? Alô, Salvador, é o Gol Golf e Golf Papa informando o término do rebote. Ciente. Tráfego 3 horas sendo ultrapassado, DF 2 mil pés, livre LS, pista 90. 3 mil e LS, então 3192. 2 mil. Ah, sim, 2 mil. Vitor Tchelo Hotel, só me mantém uma centena, Vitor Tchelo Hotel. Só mantém uma centena, Vitor Tchelo Hotel, autoriza o voo direto. Hotel Juliette Romeu, Bata Livre, acionamento e táxi, chama interseção Romeu, Juliette Hotel Romeu. Bom, 966, passa nível 130, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, gol na 966. No solo aos 48, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, décimo 1. 121, 335. Copiado, Juliette, Hotel Romeo, autorizado a alinhar e manter na pista 17. Reporte que vai aguardar aproximadamente 3 minutos para a sua decolagem. Hotel Juliette, Hotel Romeo. Astro, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Alô, 8, boa tarde, Stan 3858, Libron, na 3, Cruz. Stan 3835, táxi de Alfa, reportante da táxi de Juliette. Cortará? Da Juliette, Stan 3835. Alô, Xanel, 3837, na remota 14, para pushback e acionamento. Xanel 327, autorizado, chama táxi. Matar 3355. Está com 2-1 a bordo, 4 horas, alterna confirma. Estado Justo no 09, continua a aproximação, confirme. Trem baixo travado avistando, chão? Baixo travado avistando. Bem na base da noite. 3192, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento de 170 graus com 10 nós. Livre pouso, da 3192. Está 3835, autorizado Juliette, portão 08, só fique atento a uma aeronave que está puxando no setor sul. Afirmativo, visão com a Bianca, vai Juliette 08, está 3835. Para o Sábio Azul 2714, PLB 62, autonomia 0340, Atena Serra, para a Papa Lima. Confirma alternativa? Serra Bravo, Papa Lima. Está livre, direto Vitória da Conquista. Avoa direto Vitória da Conquista, Serra Bravo. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Atena 0, está 3, 0, 5, 6. 2714. Tráfego azul 4 da noite, informação autorização confirma. Som à direita, chame som em 1, 2, 1, décimo 1. Livre à direita, 2, 1, 3592, 3192. Boa tarde, Chacal 09, transferente de comunicações, está ciente da Mapá. Bom dia, boa tarde, Chacal 09. Mantenho no 00, direto pelo, reporta ponto 016. Ciente, poderia confirmar direto? Direto pelo, Papa Eco, Lima Óbvio, reporta ponto 016, Chacal 09. Ciente, direto pelo, reportará na ponte de descida, o Chacal 09. Obrigado, Fernando, doutor, na sua. Ponte espera, chame a torre, 198, decimal 195, Kennegal 0019. Autorizado, via ponte 1, no Índia, no ponto de espera, torre 118,95, Chanel 6327. Entendeu dizer que a radial ideal é 320 para o destino, é isso? É Panama. É o atraso do nosso destino. Agora está na altura. 310, ciente. Juliette, até o Romeu. Livre, só mantém nível 120, filé já deu Romeu. Prata. Andrés, 155, autorizado a decolar pista 10, o vento de 180 graus com 14 nós. Autorizado a decolar, a gente está 6, 5, 5. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2714, ponto espera cabeceira 10, pronto. Boa tarde, azul 2714, autorizado, alinhado, mandei a pista no 0, azul 2714. Ali, mantém a pista no 0, azul 2714. Salvador, boa tarde, azul 6918, passo 260 para 150, informação ótima. Juliette, 3192. Portão 3192, a passagem ao Airbus da Avianca, após ingresso Juliette, portão 02. Após a Avianca, portão 02 da Juliette, 3192. 6912. Decolado ao 55, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, boa tarde, Papa Alfa Tango Tango, boa tarde, mantém 090, direto Estado e chama no ponto ideal. Boa tarde, Salvador, tá 3155, boa tarde. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 320, direto Ledo. Direto, direto 320, Deus do céu. Espera, dá 10, tá pronto. Projeto 6327, mantém o ponto de espera. Ajuda 7-4, autorizado a decolar, pistola 0, vento 90 graus com 129. Decolagem autorizada, ajuda 7-4. Direto destino. Good afternoon, sir.